Johnny, aumenta a batida. Do lado oeste estou com os manos todo dia. Só pra complementar um toque vai acionar. E para o bom entendedor meia palavra vai bastar. Não digo quem eu sou, mas eu tenho minhas atitudes. Jogo palavras pro ar, quem quiser que me escute. A meu cachorro louco no fundo do poço. Na capital dos fracos é ali que eu te encontro. Jogo louco das cenas de horror, tipo fugindo da vida e das sirenes homicidas. Sendo boca de cinema, se escondendo a cada pé. Cotidiano é desespero, até parece filme, mas é puro pesadelo. E a cada passo dado, eu giro o compasso, cai do lado errado. A mídia dos engravatados, de dinheiro e pobre. É a questão. Luxúria de vida é só pra quem pode, meu irmão. E assim caiu nessa decadência que é puro labirinto. É contra a meta, é o meu destino. Nessa arena eu sou mais um gladiador, com muitas batalhas conquistando o meu nome eu vou. Construindo meu castelo, sendo mais predileto e comandando o império. Eu vou. Bola do mundo, sua vida rola aqui. Ela do oeste. Bola do mundo, sua vida rola aqui. Periferia é nossa vida, pode acreditar. Bola do mundo, sua vida rola aqui. Ela do oeste. Mente pensante é o lado oeste. Periferia, sangue bom, cabra da peste. Ligeiro com os gansos, analmente estamos no rap. Brasil, país sem leis, injustiça, desigualdade, prevalece. Norte, sudeste, oeste, espera aí. Vou dar um break, enrola mais um na seta. Não sou moleque, cabeça feita ideia pra trocar o que sucede. Na minha gíria eu levo por aí. Bola do mundo, muito chão, temos pra curtir. Eu sou o único, mas tem muitos disfarçados por aqui. Não leva mal, língua solta, sai daqui. Pra você não sou normal. Seu tipo de atitude não vale nada. Curiano, caguetano, só atrasando dos outros. Não se envolve com ninguém. Fala mal de mim e de você, mas é assim. Só grosso nos sapos, os que causam atentado. Os que liga, tá ligado. De Pirituba a Osasco, atitude é o que não falta. O rap é foda, quem não é se incomoda. Assim a bola rola igual no jogo de sinuca. Uma mão branca na muvuca, só fitando, só ganhando a função. Na hora do encontro já se vai mais um irmão. Bola do mundo, sua vida rola. Ela do oeste, ela do oeste. É o casa louca, demorou então. Corroendo o sistema e espalhando informação. De tudo que é errado e do que atrasa o lado. Com os loucos aliados, sempre no enquadro. Daquele da TV que o boy nunca quer ter. Seu bolso revistado por otários fardados. Que te pega na madruga, toma soca até na nuca. Mas aqui é sempre forte e sem pagar de logo. Igual aquele malandrão que hoje tá no caixão. Deu ideia errada e foi rasgado com a matraca. Em todas as quebradas sempre tem ideia errada. Se joga e faz um corre, se rolê é lá na norte. Carandiru, Guilherme Cote, Corinthians, Itaquera, lá do leste. Não te espera lá na sua, mesmo esquema. Show um dia, veja a cena. Já tô até cansado, vou pegar blusão lotado. Tem chance de sentado pra colar na minha quebrada. Tomba rapaziada, ali na Piralize. Ali não tem covarde, então vem para o freestyle. Esquentista, maloqueiro, underground, uma boca de style. Bola do mundo, sua vida.